A áudio e vídeo Paz no Vale tem o prazer de apresentar uma pregação de poder ao vivo com o pastor e conferencista Abílio Santana. No livro do Êxodo, capítulo 37, e vamos ver qual é a conversa que Deus quer ter com a gente. Segundo livro da Bíblia, capítulo 37. No livro do Êxodo, capítulo 37, vamos ler alguns versículos para nossa breve meditação. Diz assim: e fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, e o seu comprimento eram de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Versículo 2: e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Versículo 3: e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, no lado 2, e no outro lado 2 argolas. Versículo 4 diz assim: e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Versículo 5: e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. E você diz amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos aqui conhecem de cor salteado esses versículos que ora acabamos de ler. Trata-se de Bezalel, o arquiteto do ministério mosaico. Ele, escutando a voz do seu patrão, do seu senhor, do seu líder, do seu guia, e que este escutara de Deus e passara as ordens para Bezalel, um dos arquitetos, e dissera: Bezalel, assim diz o senhor, para você ir na mata e corta pau. O nome do pau tem que ser acácia ou cetim, que é a mesma coisa. Então você corta esta madeira, não me corta outra, porque não vai dar certo. E daí traga para cá. Ele, de repente, ele cortou a madeira segundo a ordem de Moisés, e diz a carta magna que ele fez a arca do concerto do Senhor. Observe bem, queridos irmãos, eu fico a meditar que fala-se muito do átrio, fala-se muito do santo lugar, fala-se muito da pia, fala-se muito do cutelo, das vestes sacerdotais, mas quase que não se ouve falar concernente à arca. A arca era o que, gente? Com que aparecia com a arca? A arca aparecia com o que? O que significava a arca? Qual o conchave? Qual a fita entrelaçada? Qual o laço de entrelaçamento entre Deus e a arca? A arca, Deus e Israel. Qual a importância da arca para com Deus e esta para com Israel? O que significava a arca? A arca aparecia com o que? Queridos irmãos, queridas irmãs, olhando para os versículos que ora acabamos de ler, a gente chega a um denominador que a arca era nada mais, nada menos que um caixote. Simplesmente um caixote de 1,25 m de comprimento, 75 cm de largura e 75 cm de altura. Este caixote foi formado de uma madeira cujo nome era acácia ou cetim. A Bíblia diz que este caixote foi coberto de ouro puro por dentro e também por fora. A Bíblia diz também que Bezalel fizera em cada quina de um caixote, ele colocou uma argola de ouro. Sabe a argola de ouro? Colocou uma argola aqui numa quina, colocou mais uma argola aqui nesta quina, mas nesta quina aqui mais uma argola, e nesta quina aqui mais uma argola. A Bíblia diz que ele foi na mata e cortou da mesma madeira varas, gostou, cortara 2 varas, e cobriu as varas de ouro puro, de ponta a ponta, e meteu as varas pelas argolas. Aqui sobrou uma ponta, aqui sobrara uma ponta, aqui mais uma ponta e aqui mais uma ponta. Diz a Bíblia que aquela vara era chamada de a vara da condução. A mesma Bíblia diz que 4 levitas vinham, cada um pegava na ponta da vara e saía carregando a arca. A mesma Bíblia diz também que esta arca tinha uma tampa que é apelidada de propiciatório. Aquela tampa, também da mesma madeira, tinha 2 querubins, um olhando para o outro com asas abertas, e as pontas das asas encontrava nas pontas das asas do outro querubim. De natureza, queridos irmãos, que a Bíblia revela-nos que aquele querubim estava dizendo, aqueles querubins estavam dizendo, em outras palavras, aqui está assentado o grande Deus que fez os céus e também a terra. haja visto que a arca representa a santíssima presença de Deus. A Bíblia nos revela em 1 Samuel capítulo 6, versículo 11, ou melhor dizendo, 41, a Bíblia revela-nos que ela é chamada de Arca da Fortaleza. A mesma Bíblia nos revela no livro de Salmos, diz a Carta Magna 132, versículo 8, que ela é chamada de Arca da Força do Senhor. A mesma Bíblia nos revela também que em Juízes capítulo 20 e versículo 27, ela é chamada de Arca do Concerto. A mesma Bíblia nos revela que em 1 Samuel capítulo 6, e versículo 19, ela é chamada de a Arca do Senhor. Mas olhe bem para mim aqui, queridos irmãos e queridas irmãs. A arca era simplesmente um caixote. Agora escute bem, a Bíblia revela-nos que aonde a arca estivesse, Deus também estava. A arca fala-nos da santíssima presença de Deus. Mas há duas curiosidades aqui, que eu fiquei hiper curioso. A Bíblia diz que somente os levitas é quem podia levar a arca. Da tribo de Dan não podia, Zacar não podia, Zebulão não podia, enfim, tribo nenhuma, nem até mesmo da tribo de Judá, a autoprivilegiada de onde nasceu nosso Senhor. A Bíblia diz que somente os levitas é quem podia levar a arca. E eu fico a perguntar, Deus, por que só os levitas podiam levar a arca? Haja visto que a tua palavra diz que a arca fala-nos da tua santíssima presença. Aonde a arca estivesse, o Senhor também estava. A arca saindo daqui, indo para outro lado, o Senhor saía junto com a arca. Se a arca voltasse, o Senhor voltava com a arca. Então quer dizer que só os levitas é quem podiam levar a tua presença, né? Então me diga por que, Senhor, irmãos, eu fiquei encucado. Só os levitas é quem podia levar a presença de Deus. Escute bem, haja visto que a Bíblia diz a Carta Magna 11 vezes, Deus não faz acepção de pessoas. E por que só os levitas é quem podia levar a presença de Deus? As demais tribos, diz a Bíblia, que ia a 1 quilômetro de distância. A arca levantava, depois que a arca saía, 1 quilômetro de viagem. Aí é que o acampamento saía. Os demais ia a 1 quilômetro de distância da arca. Mas os levitas pegavam a arca. Os levitas alisavam a arca. Os levitas olhavam para dentro da arca. Mas as demais tribos, coitado, não tinham alto privilégio. Somente os levitas é quem podia levar a arca. Só os levitas. Agora olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor. E leia Santos de Deus em alto e bom som. Rapidinho, por favor. Vamos ver. Só os levitas é quem podia levar a arca. Primeiro de Crônicas, capítulo 15 e versículo 2. Leia em alto e bom som, Santos de Deus, pois que tenham pressa de ver o que Deus quer fazer aqui nesta noite. Primeiro de Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Só os levitas. Alguém achou? Como é que diz aí, meu irmão? O que é que ele diz? Lê, moço. Muito obrigado. Lê de novo, filho de Deus. Toda a igreja, como é que diz? Tá claro, certo? Tá claro, bem claro. Ninguém, não abriu exceção para ninguém, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Só os levitas é quem podia levar a arca de Deus. E eu indago, Deus, por quê? Me diga, Deus. Só os levitas. Irmãos, é porque Levi podia ser uma cedinha. Levi deveria ser a nata da tribo de Israel. Hã? Nata? Levi não valia um tostão de fumo podre, como a gente diz lá na Bahia. Eu não entendo Deus não, irmão. Se eu disser que entendo, eu sou mentiroso. Eu não entendo Deus. Deus só escada negócio que deixa a gente boca aberta. Levi não valia nada. Era tão bonzinho, que um certo dia, diz a Bíblia, o velho Jacó teve que fugir de madrugada porque é dele. A filha mais velha de Jacó era bonita, a Diná. E diz a Bíblia que Siquém olhou para Diná e fazia o quê, irmão? Fazia o quê? Quem é que pode impedir? Pensou que não. Ele disse, não, mas eu caso com ela. Não, mas nós somos israelitas. Não, eu adentro no meio da tribo. Eu vou submeter-me aos costumes de Israel. É para cortar o prepúcio? Está aqui, pode cortar. Eu amo a tua filha. Deixa eu ser israelita naturalizado. Tá bom, tá combinado. Levi, tá bom, cunhado. Tá convidado. De madrugada, Levi levantou, meteu peixeira no cabra. Matou criança, matou velho, matou tudo, irmão. E Jacó teve que fugir de madrugada. Levi era tão bonzinho que Josué disse, Judá! Pois não, daqui para lá é de vocês. Isacar! Chegou a hora de receber o pirão. Daqui para lá é de vocês. Zebulon, daqui para lá de vocês. Dan, daqui para lá de vocês. Benjamim, daqui para lá de vocês. Acabou. E Levi veio, eu, tu, caba ruim, não tem direito à terra, não. Era tão bom que até hoje, irmão, a gente não pisa nas terras de Levi. Agora vem Deus. Olha, só você, Levi, que pode levar a minha presença. Quem é que entende Deus, irmão? Aí eu olho para tu assim, eu digo, jururu, eu não vou com tua cara. Tu não vale nada. Eu não entendo como é que Deus te usa. Vai ver, tu olha para um punhado de gente aqui em cima. Eu não entendo. Entendo não. Como é que Deus usa? Oxe! Irmãos, escute bem. Olhe bem para mim aqui. A ótica de Deus não é a ótica humana, não, gente. Eu olho para tu, só vejo os teus defeitos. Eu olho para tu, eu sou um demolidor. Sabe um demolidor? Eu sou um demolidor. Sabe? Permita-me, por favor, usar um pouco da sua área, excelência. Eu sou um promotor. Eu chego demolindo. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Eu saio fechando tudo que eu quero ver advogado bom para pegar tal causa e dizer, eu vou vencer, vou ludibriar este promotor. Conversa, irmãos, eu só olho as tuas falhas, só olho os teus defeitos, eu só vejo que você não presta, você não vale nada. Mas escute aqui uma coisa, quando Deus olha para tu, não vê os teus defeitos, ele vê as tuas qualidades, ele vê o sangue de Jesus na tua vida. Louvado seja Deus! Aleluia! Urabaxandaravanasturebenekandalamashorebenehandalamanakashai. Aleluia, aleluia, Levi de Deus. Mas escuta, quer saber por quê? Primeiro, eu olho e digo, Deus podia chegar a arca de ouro, gente. Olha, a Cássia, coberta de ouro por dentro e por fora. Oxe, se eu sou Deus, eu dizia, eu quero dois jumentos montês, com ferradura de ouro, charrete de prata, levada a marfim, ou melhor dizendo, rédeas de prata, charrete também de ouro, as rodas têm que ser em bronze, ar-condicionado levado a rabo pavão, e arquinha lá no fundo. Ó, lógico, Deus, rico, dono da prata, do ouro, tinha que estar ali. Só que ele não quis coisa sofisticada. Ele quis a presença dele nos ombros de quatro levitas. Que vejo aí, primeiro, por incrível que pareça, a humildade de Deus. Segundo, a misericórdia de Deus. Arca nos ombros de Levi. Misericórdia. Pelos homens, Levi, tinha que morrer. Não, Levi. Você vai levar minha presença, já que você não vai ter terras. Vai levar a parte melhor. Quem quiser falar comigo vai ter que passar por vocês. Olhando para a terra, irmãos, nós somos considerados como o resto, como a força de detritos do mundo. Mas em nenhum povo ostenta-se a presença de Deus, senão os crentes lavados e redimidos com o sangue de Jesus Cristo Nazareno. O que é que eu vejo? Misericórdia. E falando da misericórdia, irmãos, eu aprendo muito. Eu fico doente quando eu vejo um punhado de crente, irmão. É sério. Inchado. Eu tenho. Tu tem o quê, bichinha? Eu tenho. Eu quero, eu vou, eu posso, eu mando. Manda não, podes não, queres não, vais não. Por quê? Porque quem vai, quem pode, quem tem, quem é, chama-se Jesus Cristo Nazareno, e a ele glória para todos sempre. Se temos é por misericórdia, se somos é por misericórdia. Quer que eu veja a misericórdia de Deus? Fico doente quando eu vejo o crente inchado. Sério, irmão, diante de Deus. Eu olho para mim assim, pastor Zé Amado, de que é que eu sou, pelo amor de Deus? Quem sou eu para me exaltar? Um caco de barro baiano, velho. Que é que eu sou? Que é que eu tenho, pelo amor de Deus, para me exaltar? Que basta o Senhor dizer, Espírito, vem. E tem mais, 24 horas depois, ou enterra, ou os urubu faz, sabe, arrastão. Invade a casa e come carne podre. Quem somos nós para andarmos, sabe? Está falando. Quem somos nós para andar na ponta dos pés? Eu me lembrei agora, irmãos, quando ainda novo convertido. Bem, verdade que eu sou novo convertido ainda. Ontem eu era, sabe, diferente. Hoje já estou mais convertido do que ontem. Amanhã eu estou mais convertido do que hoje. E todo dia eu estou renovando esse negócio de convenção. Mas eu me lembro que eu era bem mais reconvertido do que agora. Porque mais novo será amanhã. Me lembro que eu, sentadinho no banco, nunca fui membro de banco, nunca. Sempre fui crente de banco. Membro de banco é prego, verniz. Eu era crente de banco, sentadinho ali. E eu me lembro, irmãos, que eu, o presbítero Auro Cruz pregando a mensagem, e eu de olhos vendados, fechado ali, orando em espírito. De repente, irmãos, eu vi sair de olhos vendados, eu vi sair uma navalha gigantesca e passava assim, ó, e sumia lá no outro canto da parede. E, meu Deus, eu abri os olhos e não via. Quando fechava, ela aparecia. Só que ela não tinha o ponto certinho de sair. Saía de lá, saía de cá, ora saía do púlpito, ora... Eu sei dizer que eu abri os olhos, tinha hora que ela estava no meio, eu abri os olhos e ela sumia. Eu não entendi aquela visão. Contei para algum dos irmãos e disse, vai para lá, metida, pregador, vai para lá. Ih, tu viu nada? Vai para lá. Tá bom, fazer o quê, né? Guardei aquilo. Quando é agora, irmãos, Deus me revela o que significava, ou o que significa. Eu observei naquela visão, até falei com cinco irmãos, se não me falha a memória, que aquela navalha aparecia e passava por cima da cabeça dos irmãos e não pegava um só fio de cabelo. Pegava assim, não pegava um só fio de cabelo, mas de repente teve uns quatro ou cinco irmãos que levantou a cabeça, ficou destacado entre os irmãos, a navalha pegava e pá! Teve um que subiu tanto, irmão, que a navalha pegou o meio. Pá! Eu não entendi nada, até falei com eles, inclusive todos eles, infelizmente, não estão mais na igreja. Eu entendi, irmãos, na obra de Deus, na casa de Deus, tem um nível. Ninguém levante a cabeça achando que é alguma coisa, não, que a navalha leva o pescoço. Ninguém levante a cabeça achando que é alguma coisa, que a navalha leva a cabeça, leva o pescoço. Você é grande lá fora, aqui dentro tudo é servo, lavado e enxaguado com o sangue de Jesus Cristo Nazareno. Está de acordo, crente? Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Lá fora é grande mesmo e acabou. Lá é. Ou tu pensa que Deus se agrada quando a gente fala com o filho do cão? Filho do cão, ei, você, hein? Não, senhor. Ei. Ó rapaz também! Nariz com nariz, agora aqui dentro não. Aqui só tem um galo que canta no terreiro. Irmão, entende meu linguajar, pelo amor de Deus, sou da roça, irmão. Vai dando glória e amém. Mas, como eu vinha dizendo, só os levitas é quem podia levar a arca. Primeiro, humildade de Deus. Segundo, misericórdia de Deus. Mas olhe para mim aqui, irmãos. Preste bastante atenção. A Bíblia revela-nos que o Senhor Deus de Israel, que o grande Deus dos hebreus, que o Deus da Bíblia, escute bem, matou 50 mil e 70 homens de uma vez só. Só porque fizeram isso. Ó. Chegaram junto da arca, ó. Só porque olharam para a arca. Se aproximasse, chumbo grosso descia do céu. Morria. Na hora. Não podiam nem olhar para a arca. Se não fosse levita, estava perdido. Tu está pensando que eu estou pregando fruto da minha mente? Abre a tua Bíblia aí para tu ver se não foi assim. Abre aí. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Lê ligeiro, filho de Deus, lê. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Como é que diz? Essa tradução aí. Tá bom, meu querido? Amém. Outra tradução abençoada. Depois pode até me procurar querendo saber o porquê que aí diz 70 homens. Outra tradução aí. Quem tem? E feriu o Senhor de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo. 50.070 homens. 50.070 homens. De uma vez só. Só porque, está bem claro, porquanto olharam para dentro da arca do... Só porque olharam para a arca. Só porque Deus matou. Podia não, irmão, só os levitas. A Bíblia nos revela que um amigo de Davi, aquele era amigo inseparável, o substituto de Jonatas, oriundo da mesma tribo, companheiro de Davi. E a Bíblia diz que Davi foi buscar a arca na casa de Obed-Edom. A mesma Bíblia nos revela que quando a arca vai chegando, Davi chegou e disse, peraí, levitas, estão dispensados. ajeita aí uma charrete bonita, lava, quem sabe dá um banho de água de fulô, porque a presença de Deus vai ostentar-se e vai descendo a arca e lavar os bois, quem sabe os bois arearam os chifres, deram banho nele e quem sabe, hoje vai dar um de manicure, o quê? Manicure do gado, vai lá, ajeita as unhas do gado aí, vai puxar a presença de Deus e lavar os dois bois, os dois touros. A Bíblia diz que a arca ia na reguarda. A Bíblia diz que a arca ia na charrete. Irmãos, Deus ficou irado. Ele brada lá de cima e diz, não, eu não quero minha presença em charrete. Tem que ir do jeito que eu quero. A minha presença vai como eu quero. E diz a Bíblia que o Senhor irou-se, irmãos. Diz a carta magna que o Senhor começou a sacudir o carro de boi. Os touros começaram a ficar manco e deixaram a arca pender. A arca foi para cair. Uzá correu lá e disse, opa, a arca de Deus não cai. Quando ele chega lá que toca a mão na arca, diz a Bíblia, Deus manda uma fagulha dos céus e fez uma grande ruptura em Uzá. Quem olhasse daqui, dava para ver o outro lado. Deus, em outras palavras, arrombou de um lado a outro e Uzá caiu morto. Gente, ele era da tribo de Judá. Ele foi se meter onde não era chamado. Quem sabe até para fazer média, sou amigo do rei. Eu vou lá, pego a arca, meu nome vai para a história. É o homem que segurou a arca. Quer que eu te diga uma coisa, Uzá? Se você não é levita, tira o teu dedo deste negócio. Não tem negócio de amigo de rei, coisa nenhuma. Se você não é levita, sai da frente, sai! Sai da frente, em nome de Jesus Cristo. Se meta não! E tem mais, irmão. Eu sou contra um punhado de pregadores que prega tudo que Deus manda. Depois ele usa de uma lisonja demoníaca. Desculpa a expressão, e seja Deus louvado pela mesma. Ele diz assim, irmão, eu não estou sendo duro assim, mas nem aqui não. E aonde, menino? É lá nos Carfundó de Cocorobó. Então arrume a trouxa e vá lá para os Carfundó de Cocorobó, prega lá, porque remédio só se dá quem está doente. Tem Uzá se metendo onde não é chamado aqui. Tira o teu dedo deste negócio. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quer ver a arca? Ó. Diz a Bíblia que naquele dia caiu na peixeira do adversário cerca de 32 mil israelitas. Os dois filhos do sacerdote eram endemoniados, aqueles filhos infelizes. Tinha tanto cão que eu creio que não era os cão que entrava neles, não. Eles entravam nos cão, os cão ficavam tudo endemoniados. Ladrão de carne. Bíblia diz que os dois caíram na peixeira, de repente gritaram. Cadê a arca? Está aqui não. Ah, sem presença de Deus a gente perde a batalha. Correram lá, chamaram quatro levitas. Quando a arca chegou, diz a Bíblia, a terra começou a tremer. Escute bem. Olhe bem para mim. Diz a carta magna que Deus permitiu. Deus quis assim. Diz a Bíblia que Deus até falou com os filisteus. E a mesma Bíblia diz que naquele dia a arca foi levada cativa. Mas Deus não podia nem tocar na arca, mas ele permitiu. Ele quis. A arca foi levada cativa. Os soldados de Israel morreram. Sobrou um cabuete que só prestava. Para a guerra não prestava não. Agora, para dar recado era ele mesmo. Saiu correndo. Saiu correndo. E deu uma notícia, irmão, na hora errada. O sacerdote está lá e disse, vai bem a guerra. Diz, bem o quê? Teus filhos já caíram na espada. Israel já perdeu 32 mil soldados. E tem mais. A arca foi embora. Pá! Sacerdote virou, caiu, quebrou o pescoço. A esposa ouviu dizer, deu à luz o menino, morreu de parto, o menino nasceu, colocaram o nome e acabou. Quer dizer, se foi a glória de Israel. A arca foi levada cativa. Olhe para mim aqui. Olhe bem para mim aqui, santos. Esta é boa, diante de Deus, é boa. Do lado de cá, Israel triste, sem soldados, sem sacerdote e sem Deus, sem a arca. Do outro lado ouvia-se o alarido. Viva Dagom! Dagom é Deus! Até aí tudo bem, problema deles. Viva Dagom! Dagom é Deus, Jeová não é, Dagom é Deus. Ainda tem mais, trouxemos o Deus deles, ó, tá aqui, tá aqui. E agora o que é que a gente faz? Vamos botar o Deus deles nos pés de Dagom. abriram o templo, a grande estátua estava lá, colocaram a arca do Senhor representando a presença de Deus nos pés de Dagom, e diz a carta magna, queridos irmãos, queridas irmãs, olhe bem para mim aqui, diz a carta magna que eles começaram a dizer, viva Dagom, Dagom é Deus, Jeová não é, fica nos pés de Dagom, Jeová, Dagom tarda, mas não falha, isso é que é Deus, agora lá, Israel está sem soldado, está sem Deus e sem sacerdote, fica nos pés de Dagom, está ouvindo Jeová, trancaram o templo e ficou a arca do Senhor nos pés de Dagom. Como se não bastasse, o pandeiro apanhou porque apanhou naquela tarde. Fizeram festa, entupiram a cara de pinga, e vai pro ralabucho, e dança aqui, dança lá, e pula daqui, pula daculá, e eles dançam, e gritam, é viva Dagom, o fole rasgava, o pandeiro apanhava, e as mulheres gritavam, é viva Dagom, os homens gritavam, viva Dagom, e viva Dagom. Lá tem festa, do outro lado tem luto, tem tristeza. Olhe para mim aqui, e vai passando as horas. Vai passando as horas, vai passando as horas, e a arca nos pés de Dagom, e ele dizendo, adora Dagom, Jeová, escuta, e vai passando as horas, entraram por madrugada dentro, meia-noite, justamente meia-noite, quando os ponteiros se cruzam, parece que escuto o Senhor Jeová, olha e diz, chega, é chegada a minha hora. Ah, manarachandaravanakashorevenehandaravaká. Chega, é chegada a minha hora, meia-noite, ouviu-se um grande estrondo, oriundo de dentro do templo de Dagom, a terra começou a tremer, o povo cheio de pinga diz que treze, hein? Tá tremendo aqui, o que é que negócio é? É pinga que a gente tomou demais, é nada, a terra tá tremendo, e a gente ouviu a zoada lá de dentro do templo, quem sabe um besta gritou, Dagom levantou o pé e esmagou a arca, mas a estátua de bronze, mas Dagom é Dagom, rapaz, Dagom levantou o pé e esmagou Jeová de tanta ira, escute, meia-noite é a hora de Deus, é que aí fora, o cão, irmãos, tá escrito que ele é ladrão. Ele veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. É que o diabo gosta de inverter os valores. Meia-noite aí fora é hora de pânico. Meia-noite aí fora é hora de tristeza. Meia-noite aí fora é hora de Satanás receber oferenda nas encruzilhadas. Meia-noite aí fora é hora de nuvem negra. Meia-noite é hora de tristeza. Meia-noite é hora de superstição. Mas meia-noite na Bíblia está escrito, é a hora peculiar de Deus. Vamos começar por aqui. Eu amo os que me amam e os que é de madrugada. Madrugada me busca, me acharão, glórias a Deus, a mesma Bíblia diz assim, que foi à meia-noite que Gideão venceu os midianitas, foi à meia-noite que Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza, foi à meia-noite, diz a carta magna, que Paulo e Silas cantavam na prisão, à meia-noite o cárcere sacudiu, a mesma Bíblia nos revela, diz a bússola divina, diz a palavra dita nos céus, crida na terra, temida e respeitada no inferno, que Pedro foi solto também, à meia-noite, Paulo pregava na vigília, Eutico caiu da janela à meia-noite, Israel saiu do Egito à meia-noite, um dia antes, diz a Bíblia, o anjo chegou lá ferindo todos os primogênitos à meia-noite, o mesmo anjo veio à terra e feriu 185 mil assírios também à meia-noite, eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, à meia-noite, ouviu-se o alarido, saiu ao encontro, está chegando o esposo, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Meia-noite! Chega! Terra tremia. Ei, tremia literalmente. Um grande estrondo. Pá! Que é isso? De dentro do templo. Dagom levantou o pé. Bora ver a arca esmagada? Bora. Lá vai. Bora também pela fé? Bora ver pela fé? Vamos ver aqueles filhos do cão abrindo a porta do templo. Hã? Hã? Qual é, Dagom levantou o pé? Tu nunca lês aqui não? Está escrito aqui. O grande Deus dos Hebreus, permissão, pastor, por favor, para fazer esta simulação. A Bíblia diz que o grande Deus dos Hebreus fez a estátua de Dagom dobrar os joelhos, meter o focinho na terra e adorar a arca do Senhor. Oh, bendito seja Deus! Alabaxandaravacai. Urebanda lama surebanda kachakaramana kashandarama kandarama nakashai. Urebanda lama storevene hashekai. Mas, Eu vou finalizar, Santos. Estou tomando o assento agora. Mas quem está gostando diz amém. Com amém desse, irmão, prego até amanhã. Perco até a passagem de hoje. Estou voltando para a Bahia hoje. Olhe para mim aqui. A Bíblia diz que a arca fala-nos da santíssima presença de... Diz a carta magna que o infeliz de Saul desceu a tumba fria. Recebeu um pijama de madeira e 7 palmos de terra. Davi foi chamado. Chegou a hora, Davizinho. E os irmãos sabem, irmão, quando a gente é fiel no pouco, sobre muito ele nos coloca. É por isso que eu fico meio desconfiado, meio um olho aberto, outro fechado, quando vejo um cabra que chegou agora, daqui a pouco o pé está aqui, o outro... Digo, opa! Segundo a Bíblia, tem que ser fiel no pouco. E sobre muito, ele nos coloca. Falando nisso, irmão, tem gente que não sabe dar graças a Deus pelo pouco, não. Só para os irmãos terem ideia. Um dia meu carrinho deu problema. E, aliás, aquele carro, irmão, só andava dando problema. Não, ali não é nem misericórdia, mas ali é pela graça mesmo. Era um Maverick, pastor. Até hoje estou doidinho para saber a cor do infeliz. A porta era uma cor, o capô era outra cor. Meu primeiro carro, quem é que esquece? Meu primeiro carro, e eu botava a moral, o quê? O carro soltava fumaça doida, e eu botava do lado assim, com o relógio. Não era esse aqui, ainda vai. Era daqui, me deram de presente uns orientes daquele peba aqui. E eu... É, bolachão. Broa. Diga-se de passagem. Nunca me deixou na estrada o velho Maverick. Era eu que largava ele e ia de pé, porque eu não andava nem com oração, meu irmão. Andava não. E ele tinha uma luzinha vermelha. E eu todo alegre. Carro sofisticado, rapaz. Tem uma luzinha vermelha aqui. E eu disse, bichinho, teu carro tem uma luz vermelha? O meu não, senhor. Eu digo, o meu tem. E eu alegre. Daqui a pouco ele veio. O irmão correu para me ajudar, pastor, trancou o motor. Por quê? Tinha óleo não, olha a luz vermelha aí. Eu digo, era sem óleo, era? Mas eu estou dizendo que fui fiel com o bichinho. Fui. Estou tentando dizer que esse Maverick deu como de plástico, fez greve. E essa foi greve geral, irmão. Aí o irmãozinho disse, eu vou ajudar o senhor. O senhor vai pregar onde? Em Candeias. Tu me leva lá? Ele disse, leva-se, senhor. Aí ele... Me deu a carona, aí vai eu pregar em Candeias. E ele vai, o carrinho dele, irmão, parece que meu Maverick tinha vergonha do carro dele. Era pior do que o meu, não andou não, irmão, não andou, de jeito nenhum. Olha pra mim aqui. Aí ele encostou no canto assim, meio triste, olhou pra mim e disse, pastor, quer que eu conte o segredo? Eu disse, conta, Jesus não me deu esse carro não. Foi o cão que largou na esquina e eu peguei. Eu fiquei calado, não disse nada. Não disse nada. Fiz uma oração e a minha oração foi esta, irmão. Acredite se quiser. Eu creio assim. Eu. Você pode não crer, mas pelo amor de Deus, respeite minha fezinha. Eu disse, Jesus, o carrinho do rapaz quebrou aqui. E eu tenho que pregar em Candeias. O pastor está esperando. Falta cerca de 20 quilômetros, pois isso aconteceu no quilômetro 14, 17, por aí. Manda um anjo mecânico aqui para consertar esse negócio. Não, eu creio assim. Eu disse, liga o carro, meu irmão. Ele disse, será, irmão, que vai pegar? Eu disse, será possível, me dá. Pegou, não é que pegou? E o infeliz saiu correndo, pior que a notícia ruim. Não, eu creio que Jesus... Mas o que foi que houve, irmão? Anjo mecânico, meu irmão. Tá bom. Quando chegamos em casa... Obrigado, pastor. Obrigado a você, meu irmão. Agora eu tenho uma mensagem de Deus para ti. O que foi? O senhor a caminho, o senhor disse que Jesus não tinha lhe dado esse carro. O senhor disse que o cão largou na esquina, o senhor pegou e levou. Eu não lhe disse nada porque eu estava precisando da tua carona. Eu sei que tu é brabo, tu ia me largar lá na estrada. Agora eu quero lhe dizer que assim diz o senhor. O diabo é tão pobre que ele quer te ver de pé, descalço, tomando topada. Não está vendo esse carrinho podre velho aí? O diabo não te deu coisa nenhuma. Ainda que você tenha uma bicicleta velha, foi Deus que te deu. Seja fiel no pouco, que ele vai te colocar sobre o muito. Antes de viajar para cá, isso já tem alguns anos, antes de viajar para cá, foi ele que, né, porque minha esposa não dirige, eu tive que deixar o carro, meu carro, e foi ele que foi me levar para pegar um pássarozinho velho de asa de metal. Carro zero, irmão, ele foi fiel no carrinho velho. Jesus já deu um zero para ele, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Então, quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito ele nos coloca. Parece que Deus puxou a orelha de alguém aqui. Seja fiel no pouco, e sobre o muito ele vai te colocar. E o que é que o senhor quer dizer com isso? Davi foi fiel lá em Hebron. Reinou 7 anos, eu estou tomando o assento agora, queridos. Aí ele foi chamado para reinar sobre Israel. Quando ele chegou em Israel, irmão, a arca fala-nos da santíssima presença de? Faz ideia, santos. Qual foi a primeira coisa que Davi procurou? Faz ideia. A coroa? Não. Ah, ele procurou os alfaiates para fazer? Não. O trono para ver se precisava de reforma? Não. A primeira coisa que Davi procurou? O sacerdote Abiatar. Ele disse, Abiatar, diga-me. Aonde estará a arca de Deus? Abaixando a navaca. Abiatar, antes que eu, de fato, pegue no cetro e diga, sou rei aqui, a arca de Deus está onde, Abiatar? O velho baixou a cabeça, começou a chorar. Davi entendeu tudo, mas queria ouvir. Pegou no queixo, ergueu e disse, Abiatar! Aonde está a presença do meu Deus? O velho sacerdote, não tendo mais como esconder, proferiu. Grande servo de Deus, rei Davi. Faz 20 anos que a arca foi levada cativa. Faz 20 anos que Israel está sem a presença de Deus. É o último versículo que a gente vai ler, santos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Por favor, meu querido irmão, 7, 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate-Jearim, tantos dias que passaram e chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Muito obrigado, irmão. E sucedeu que a arca ficou em Kiriate-Jearim. Tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e todo Israel lamentava. 20 anos sem a arca, 20 anos sem a presença de Deus. Cadê a arca, crente? Seja Deus louvado pela expressão do irmão Moisés. Se a tua presença não for conosco, tura baixana rabacai. Não tem coisa mais triste, irmão, que um crente sem a presença de Deus. Não tem coisa mais triste que um crente sem a arca de Deus. Tem não, irmão, tem não. Tem não. E como itinerante que sou pela graça de Deus, como um dos itinerantes, essa é a expressão, temos permeado este Brasil, irmão. E algumas vezes, por misericórdia divina, temos ido lá fora. E temos pegado cada igrejas por aí. Oh, meu Jesus. Só falta pôr um caixão no meio delas, irmãos. Porque os cultos já são culto de ato fúnebre. Língua estranha nem na carne. A palavra aleluia é escândalo. Irmãos, eu até sofro por ser cordato. Eu até sofro por primar pela verdade. E eu sou muito sincero no proferir, profeta que agrada o povo, para mim não é profeta, para mim é profeta meia tigela, o profeta tem que agradar a Deus, doa em quem doer. Igrejas cuja arca se foi, e eu achei aqui, irmãos, vamos ser sinceros, e vamos parar de tentar tapar o sol com a peneira. A gente prega para pecador, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Mas vamos ser sinceros. Isso aqui não foi escrito para pecador, não, gente. Isso aqui foi para uma das igrejas da Ásia. Tinha botado ele para fora, gente. Ele disse, eu estou à porta e bato. Abre aí para eu entrar, abre. Botaram a minha presença para fora. Eis que estou na porta e bato. Foi a última carta, a última igreja da Ásia. Leia para ver se não foi. Botaram Jesus para o lado de fora. Igrejas que não são mais cristocêntricas, não tem mais a presença de Deus. O pregador pula, grita, chora, dá show de Bíblia e ninguém dá nem um aleluia, nem um glória a Deus. Isto é falta da presença divina, porque crente que tem a presença de Deus não tem capeta para fazer ele ficar calado. Ele glorifica, ele magnifica, ele bendiz e enaltece o nome do Senhor. Cadê a arca, crente? Cadê a arca, crente? Irmãos, não me tenham por menino, não, pelo amor de Deus. Tenham-me não, é que eu estou sentindo a arca ardendo aqui. A presença de Deus está em nosso meio. Quem está sentindo, levante a mão e glorifique. Ela vai voltar ao teu arraial hoje. Ela vai voltar ao teu arraial hoje. Ela vai voltar ao teu arraial hoje. Você vai voltar a profetizar como antigamente. Você vai voltar a ter aquela ousadia no espírito que você tinha. Vai voltar a ser metralhadora. Metralha o inferno com línguas estranhas. Vai voltar a pregar na unção. Vai voltar a cantar com graça e com unção. A arca vai voltar pro teu arraial. Abre a cancela que lá vai a arca. Abre a cancela que lá vai a arca. Quantos querem sentir a arca de Deus aqui hoje? Levante a mão e glorifique a Ele, glorifique. Hoje aqui neste lugar, algo vai acontecer. Tem glória pra todo lado, tá bonito de se ver. Igreja, fica ligada, glorifique ao Senhor, pra trazer a tua bênção. O anjo de Deus chegou. Vem trazendo a vitória para te entregar. Continue buscando com fé, vai orando que Ele vai te dar. O anjo do Senhor ao seu lado está. Abra o coração e estenda a mão para a bênção levar. Vem trazendo a vitória para te entregar. Continue buscando com fé, vai orando que Ele vai te dar. O anjo do Senhor ao seu lado está. Abra o coração e estenda a mão para a bênção levar. Veja agora pela fé o varão a trabalhar. Se você fica ligado, você pode contemplar. Glória sobe, fogo desce. Tá gostoso este lugar. Deus mandou a tua bênção. Cadê a arca, crente? Cadê a arca, crente? O que você pediu lá no céu, Deus ouviu e vai te atender. Você vai voltar a profetizar como antigamente. Ao teu lado, a presença de Deus está em nosso meio. Quem está sentindo, levante a mão e glorifique. Pega a tua vitória, venha pra receber. O que você pediu lá no céu, Deus ouviu e vai te atender. O anjo trabalhando ao teu lado está.